Toca, toca, toca, toca, toca o piano aí. Não tô te ouvindo pelo jantar bar. Agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô. Agora eu ouvi. Aham, eu ouvi. Tô ouvindo, tô ouvindo. O que você fez? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Deixei verde. Agora parei de ouvir, mano. Você tá tocando alguma coisa? Tem que tô, deixar verde. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá me ouvindo pelo Jantabá, ok? Tá me ouvindo? Ok. Beleza? É, inclusive, tirei o B1, tá? Você tá me ouvindo? Mutei 100%. Ah, calma aí. Tá ouvindo? Calma aí. Eu vou falar, vou dar um... Acho que o delay tá pior aqui do que no Discord, cara. Tô achando. Tô ouvindo. Alô? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, sim. Alô, alô. Nossa, tá muito latência, velho. Puta que pariu.